preciso me mover. O tempo não para. Beat it, let it, girl. Beat it, beat it, beat it, let it, girl. Se eu olhar bem pro meu passado, ele não me compensa. Ok, hey. Como filho, olho pro meu pai, peço bênção. Eu voltei. Agora eu quero descrever como que eu penso. No cap, no sense. No cap, no sense. Eu vi na palma da mão que um sinal ainda vai me deixar rico. Não quero contato, já protegi a família e tampei o umbigo. Cuspira no prato, ninguém inveja o pior, me critica é fato. Vou dividir em partes, se ela vir pra cima é fight. Fights são fights. Ei, será que nós vai dar bom? Meu pivetão e você parte. Coisa bota no som, você já sabe o que eu quero mais tarde. Yeah, será um back do bom, você sem nada. Hidromassagem, se ela quer, ok. Se ela quer, ok. No cap, no sense, no cap, no sense. No cap, no sense, é preciso se mover. No cap, no sense, no cap, no sense. Beat it, beat it, let it, girl. Se eu não fosse nada do que eu sou hoje, ela nem queria. Se tivesse vindo da onde eu vim, tu me entenderia. Eles tentam me ofuscar, mas o meu pescoço brilha. A rua me chama porque eu sou filho da noite fria. Sorry, baby girl, eu preciso me mover. Longe dessas hoes. Quando olho pra nós, eu vejo a remover de sã. Eu já tentei fugir, mas esse teu popô me enfeitiça. Se eu te pedir pra sentar, baby, eu faz o reverso. Rebola no lente, joga de leve. Mão de cante, bola mais um. Hoje eu quero tatuar minha mão nesse bumbum.